Bendito seja o Senhor, irmãos e irmãs. Bendito seja o Criador, o Deus eterno, invisível, mas real. A Ele todo o louvor, toda a glória, toda a exaltação. Seja bendito para sempre, seja exaltado, glorificado eternamente. É com muita gratidão que nós estamos compartilhando com você a Bíblia Sagrada, capítulo a capítulo, e hoje encerramos com o capítulo 16 de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos encerrando mais um livro da Bíblia que vai estar à sua disposição no blog logos7.blogspot.com. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse capítulo e desejamos a todos e todas a bênção do Senhor. Nós vamos abrir com o texto devocional enviado pela equipe do irmão Everson e logo em seguida leremos o último capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Não é um capítulo tão longo e também não traz tantas temáticas que demandem um grande aprofundamento, mas são conselhos para a Igreja de Corinto e conselhos para todos nós, a fim de que possamos continuar a nossa trajetória cristã segundo a vontade do Senhor. Diz assim a mensagem que nos foi enviada: Bom dia! Foi mandado pela manhã, um olhar animador da alegria ao coração e as boas. Ó, boas notícias revigoram os ossos. Provérbios 15, versículo 30. O Senhor Jesus, mesmo depois de ter sido traído por um de seus discípulos mais chegados, chamou-o de amigo. Quando Pedro negou por 3 vezes, Jesus olhou com um olhar de amigo, sem condená-lo. E depois de ressuscitado, não o excluiu. Ao contrário, o anjo mandou dizer aos discípulos e a Pedro que fossem encontrar o Senhor na Galiléia. Assim também é conosco. Apesar de falhos, Jesus perdoa-nos e nos anima a nos encontrarmos com Ele. Hoje também, Deus deseja que sejamos amigos, amáveis, encorajadores uns dos outros. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por ter nos enviado Jesus para dar o melhor exemplo de como viver. Obrigado por ser o melhor amigo que nos perdoa sem guardar rancor do mal. Perdoe-me por ser rancoroso e tão duro com os amigos, família e irmãos. Ensina-me a ser mais parecido contigo, e assim poderei ser melhor amigo, amando e dando coragem, em vez de criticar e ser indiferente. Que todos à minha volta encontrem em mim um pouco de bondade e serenidade que Jesus exalava a todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te peço, amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Façamos a leitura do último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a partir do primeiro versículo: Quanto à oferta, para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Irmãos, Paulo responde a mais uma das questões levantadas pela igreja em Corinto e organiza uma grande ação de levantamento de recursos envolvendo as igrejas da Galácia e Macedônia, com o objetivo de socorrer a igreja em Jerusalém, que estava padecendo por causa da forte crise que se abateu sobre Israel por volta do ano 45. Devido às constantes perseguições aos crentes, especialmente em Jerusalém. Continua o apóstolo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo faz a primeira referência ao fato de que as reuniões da igreja cristã já estavam ocorrendo, costumeiramente aos domingos, em homenagem e celebração ao dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou. Você pode conferir também em Atos 20, versículo 7, capítulo 1, versículo 10, Lucas 24, de 1 a 6. As ofertas eram recolhidas durante os cultos como uma forma de adoração ao Senhor. Todos deviam contribuir de forma espontânea e regular, cada qual à medida do seu ganho semanal. Justino, o mártir, um dos chamados pais da igreja, relata que em sua época, por volta de 150 depois de Jesus, depois de Cristo, né? 120 anos após a sua crucificação, aproximadamente, era tradicional os crentes trazerem seus dízimos e ofertas todos os domingos a fim de cooperarem com a obra do Senhor. Aqui vale a pena nós considerarmos que desde o primeiro século a igreja, em primeiro lugar, se reunia, se possível, todos os dias, porque o culto era nas casas. Então, em primeiro lugar, isso deve ser considerado. Eles se reuniam todos os dias. Em segundo lugar, deve ser considerado que o dia da ressurreição foi ocupando na vida da igreja, principalmente quando o evangelho se espalhou entre os gentios, um lugar de destaque, um momento especial onde a igreja se reunia e fazia as coletas, louvava ao Senhor, até celebrava a Santa Ceia. E em terceiro, para que não haja dúvida de espécie alguma, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum texto, e olhando para Jesus, em nenhum momento, houve por parte de Jesus ou da igreja primitiva a revogação do sábado. Isso para nós causa estranheza, porque já são milênios com esse costume, mas nós devemos ser fiéis à palavra. A palavra é maior do que a tradição. A tradição mostra que eles se reuniam todos os dias, a tradição mostra que eles sempre se reuniam no domingo, mas a Bíblia, que é maior do que a tradição, sempre não revogou o sábado como o dia que o Senhor estabeleceu lá atrás na comunidade de Israel, quando estabeleceu os 10 mandamentos. Nunca houve essa revogação, nunca. Então nós não podemos acrescentar algo que não é comum à palavra do Senhor. E isso seria invalidar um dos 10 mandamentos. E se você invalida um, por que não invalidar os outros 9? Então, entre os judeus, sobretudo, o sábado continuava ocupando o lugar que devia ocupar, que Deus estabeleceu, o sábado do Senhor. Para muitos gentios, o sábado também continua ocupando esse lugar, porque na medida que eles eram ensinados acerca de tudo que aconteceu com o Senhor, a revelação do Senhor, os 10 mandamentos, eles davam essa honra ao dia do sábado. Agora, é fato também, e não se pode negar, que na medida em que o Evangelho vai se descolando da comunidade judaica e vai se associando a uma comunidade de outros povos, então o domingo vai ocupar esse lugar. Mas, na verdade, ele só será oficializado séculos mais tarde, como dia de guarda, coisa que nós temos que considerar como um equívoco. Era o dia do Deus Sol, e o Império Romano, quando se casou com a Igreja, faz esse estabelecimento do dia de guarda como domingo. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. E há Bíblias hoje, mais da tradição católica, em que nos 10 mandamentos, não todos os textos, tá bem? Porque há muitos irmãos de profundo conhecimento, aliás, os melhores teólogos até hoje se encontram nas fileiras da Igreja Católica. Então, há textos com tradução fantástica, com absoluta precisão com relação aos documentos do Antigo e Novo Testamento. Bom, há todo um legado que ficou na Igreja Católica. Então, você percebe em muitas traduções, em muitas Bíblias de maior acesso na Igreja Católica Romana, a preservação do texto no seu original, a guarda do sábado. Mas já há tradições que se tornaram traduções do texto, e nessas tradições e traduções, então se coloca o dia de guarda para o Senhor como o domingo. Domingo e festas solenes, o que é equivocado, uma impropriedade, por causa de um erro que se incorporou à Igreja, para eles presente até hoje, que é a tradição tão importante quanto a Bíblia. Repito, a Bíblia é tão importante quanto a tradição, ou a tradição da Igreja é tão importante quanto a Bíblia. Isso não cabe. Isso está errado. O dia de guarda estabelecido nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, é o sábado. Mas nós podemos cultuar no domingo sem nenhum pesar, sem nenhum sentimento de pecado, desde que não estejamos dizendo que a Bíblia alterou o sábado para o domingo. Nós podemos adorá-lo no domingo, assim como podemos adorá-lo na segunda, comunitariamente, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Podemos fazer isso porque a Bíblia diz que em todo tempo nós podemos louvar ao Senhor. Tá bem? Então, espero ter explicado a você. Não há nenhum lugar onde Jesus tenha mandado trocar o dia da guarda ao Senhor, de separação ao Senhor, do sábado para o domingo, mesmo sabendo que ia morrer, ele poderia ter feito isso, mas não fez. Então, é importante que nós reconheçamos que nisso estamos equivocados aproximadamente 1.700 anos. Só deixamos de estar equivocados se nós adorarmos ao Senhor todos os dias, né, ou qualquer dia da semana, e entendermos que o que Deus estabeleceu é o sábado. Aí não há problema. Não há. É, porque você não está alterando aquilo que o Senhor estabeleceu. Ótimo, ótima oportunidade de relembrar essa questão para tantos irmãos que nos ouvem cada dia mais. Então, quando estiver entre vós, diz o apóstolo Paulo, versículo 3, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Paulo e os demais apóstolos, irmãos, sempre se preocuparam com a transparência na prestação de contas. Ah, como isso é importante hoje! E responsabilidade financeira das igrejas como demonstração do bom testemunho. Ah, isso é mais importante ainda. Além da transparência, a demonstração do testemunho de solidariedade. A Igreja de Jerusalém estava passando por necessidade e nós também hoje temos irmãos passando, irmãs, missionários no mundo inteiro passando por necessidade e temos que ajudá-los no mundo inteiro. Por isso, determinou que o dinheiro arrecadado não fosse tocado, ninguém toque no dinheiro. A igreja deveria separar alguns homens de confiança, o que seria hoje a administração da igreja, tá bem? Que teriam como desafio missionário a tarefa de servir ao Senhor como auditores e guardiães dos recursos doados pelos coríntios. Os nomes de alguns dessa comitiva estão registrados em Atos 20. Aleluia. Então, Paulo, com toda a transparência, diz: façam a coleta, alguns se responsabilizem por isso, ela tem um destino certo e o destino é a Igreja de Jerusalém, que está passando por luta. Versículo 5: depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Paulo, apesar de fazer todo o possível para não ser um peso financeiro para ninguém, contava com a ajuda dos irmãos para prover suas viagens. Como é que ele ia viajar? E para prover a obra missionária. Como ele ia trabalhar para a obra missionária se ele não tivesse o apoio dos irmãos? No inverno mediterrâneo, que é de novembro a março, era praticamente impossível navegar. Em Atos 20, 2 a 16, temos o registro de como esses planos se realizaram. Então, irmãos, mais uma vez, vamos atuar com solidariedade, principalmente para aquelas vidas que você reconhece como levantadas por Deus para realizar tarefa missionária, a tarefa missionária. Temos que fazer isso. Não é uma opção, é uma ordem. Versículo 7: porquanto, dessa vez, não vos quero ver apenas de passagem. Pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Anelo significa desejo, né? Desejo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora mas os inimigos são muitos. O trabalho de Paulo em Éfeso também foi espetacular. E por isso ele dá esse testemunho que vai ficar lá. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios em Éfeso, onde estava. Desejava subir até a Macedônia e visitar os Filipenses e outras igrejas ao norte da Grécia, para então passar um bom tempo ensinando e fortalecendo a fé da igreja em Corinto, que precisava muito, né, irmãos, irmãs? Vocês que ouviram todo o texto, e quem não ouviu pode ouvir no blog. A igreja em Corinto necessitava muito, muito de pastoreio em praticamente todas as áreas. Paulo pensou primeiro em ir direto para Corinto, mas mudou de ideia. Pentecostes significa o 50º dia. Pentecostes. Dia do Pentecostes, ao passo que Pentecostes tem a ver com os 50 dias de celebração da festa das primícias. Você vai entender isso lá em Levítico 23, 10 a 16, as 7 semanas após a Páscoa. A porta aberta era uma expressão conhecida entre os cristãos e tinha a ver com alguma oportunidade concedida por Deus para servi-lo diretamente ou ao seu reino. Os inimigos ou adversários se referem aos artífices pagãos que produziam miniaturas de prata do templo da deusa Artemis, e o grande número de pessoas pobres e incultas que depositavam fé nesses amuletos. Paulo, com o anúncio do Evangelho e o grande número de convertidos, estava criando um verdadeiro rebuliço social, porque quem vivia do comércio, da venda, das estatuetas, das deusas, da deusa e de deuses, então estava muito furioso quando ele falava de um Deus, quando ele falou de um Deus invisível, de um Deus eterno. Isso criou para ele uma luta tremenda, por isso ele diz: os inimigos são muitos. Versículo 10. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Olha aí, mais uma vez. Paulo envia Timóteo e Erasto, dois irmãos e missionários, em quem muito confiava, a Macedônia e depois a Corinto. Todavia, Timóteo era adolescente praticamente, e um tanto tímido, apesar de muito firme em Cristo. E Paulo zelava para que a igreja o acolhesse, recebesse. Recebam Timóteo, com respeito e carinho fraternal. Erasto era crente de Corinto e administrador da cidade. A segunda carta de Paulo aos Coríntios revela que a situação na igreja havia piorado. Tito conseguiu resolver parte dos principais problemas e preparar o caminho para a chegada de Paulo. Mas a igreja em Corinto, vale como última declaração dessa carta, embora nós, em seguida, se o Senhor permitir, falaremos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, foi uma igreja com grande problemática e necessitava de todo apoio, toda orientação na área missionária, na área moral, na área docente, na área social, na área administrativa, na questão da idolatria. Olha, Corinto é sempre uma carta a ser estudada para que não repitamos os erros que eles cometeram. Versículo 11, ainda falando de Timóteo e Erasto. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir a viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Era um discípulo de Paulo, né? Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora, de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. São os irmãos que circulavam as igrejas, os apóstolos, os líderes, para fazer com que a igreja se desenvolvesse e, de fato, ela cresceu de modo assombroso durante 200, 300 anos. Você pode dizer assim, do crescimento que aconteceu na igreja primitiva. Apesar de toda a perseguição, todas as mortes contra cristãos, tudo que aconteceu, ainda assim o evangelho prosperou através do discipulado de Jesus com os apóstolos e depois com Paulo, e esses fizeram discípulos, e essa semente, a de Jesus, perdura até hoje, e a da igreja primitiva, pelo menos 300 anos de vigor, de força, de testemunho, até que a igreja se tornou institucional. Ela deixa de ser perseguida para se tornar perseguidora, se torna uma igreja oficial do império, mas perde o vigor do evangelho, agora dependendo de homens e mulheres aqui ou acolá. Versículo 13: Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Olha os conselhos. Permaneçam firmes, permaneçam corajosos, sejam fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Porque Paulo já falou que o melhor de tudo é o amor, o maior de tudo é o amor. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos. Portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são com eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte. Porque revigoraram meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Preste atenção, Estéfanas, Fortunato e Acaia levaram a carta dos coríntios ao apóstolo. Buscaram seus conselhos. Supriram parte do carinho e da comunhão que Paulo ansiava ter com toda a igreja. A atitude espiritual e sacrificial desses irmãos aliviou o coração aflito de Paulo em relação às muitas dificuldades e pecados entre os cristãos de Corinto. Porque o coração de um pastor só se apazigua, de fato, quando vê que o rebanho está comendo pastos verdejantes e bebendo de águas tranquilas, em descanso espiritual. A última parte, saudações e bênção final, as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Aqui, irmãos, Paulo se refere, irmãos e irmãs, Paulo se refere às comunidades cristãs situadas nas províncias romanas na Ásia, atualmente a região onde se localiza a Turquia Ocidental. Tá bom? Para você se atualizar. Atualmente, onde está a Turquia Ocidental, em que estavam Éfeso e várias cidades menores ao redor. Durante a vida ministerial de Paulo, todas as pessoas ao longo da província e cercanias ouviram o Evangelho. As igrejas Colossos, Laodiceia e Hierápolis também estavam incluídas nessa saudação do apóstolo. Áquila e Priscila, variante do nome grego Prisca. Priscila, tá bem? Uma variante de Prisca. Haviam ajudado Paulo a iniciar a igreja em Corinto. Priscila e Áquila tinham ajudado a plantar a igreja em Corinto e o acompanharam até Éfeso, onde estavam começando outra igreja em casa, como era comum nesse período da igreja primitiva. Esse casal jamais deve ser esquecido. Outros discípulos do apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, e eles foram responsáveis pela ajuda no plantio de igrejas, ajuda a Paulo no plantio de igrejas. Versículo 20, só vai até 24, irmãos. Todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Só para falar do beijo santo e ninguém estranhar, às vezes entre pessoas que são de fora da fé, e dependendo do lugar onde você está, tá bem? Eu estou aqui em Minas Gerais, interior, no leste de Minas, é uma característica cultural. Em outros lugares, e às vezes entre músicos, por exemplo, é costumeiro que pessoas da sociedade se encontrem e deem um beijo fraterno no rosto. Isso não é para essas pessoas, nem para essas culturas, nenhum ato, de imoralidade. É um beijo fraterno. Eu falo como alguém que viveu próximo a músicos. Os músicos se encontram, se encontravam, quando eu ainda não tinha me convertido, na noite para tocar músicas populares, e quando encontravam-se, ou quando passavam, um grupo passava por outro grupo, era normal uma saudação fraternal com um beijo no rosto. Isso é mais comum em alguns lugares, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, muito marcado aí pela colonização, pela presença da colônia italiana. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Só para completar essa informação, não estranhem, então, e ampliem a sua compreensão, mas quando eu me converti a Jesus, mesmo tendo nascido na igreja, eu tomei uma espécie de ducha de água fria. Em um aspecto, tudo foi maravilhoso. A conversão e tudo que acompanhou a conversão foi maravilhoso, no que diz respeito a Jesus. Mas como eu andava em meio a um grupo de pessoas que jogavam bola junto, que eram músicos, era natural, que essas pessoas se abraçassem, dessem um beijo no rosto, mesmo os homens, né? Quando eu me converto e vou para a igreja, as pessoas tinham um distanciamento assim, muito grande, fazendo com que aquele que chegasse de um contexto anterior já mencionado se sentisse numa geladeira. Parece que as pessoas não tinham afeto umas pelas outras. Com o tempo, é claro que eu fui descobrindo que o afeto estava lá, o amor estava lá, amor maior, né, amor mais sublime. Só que esse hábito, infelizmente, não estava presente na igreja, pelas restrições no campo da moral, e isso, sem dúvida nenhuma, mesmo estando na mesma cidade, isso era um prejuízo para os relacionamentos, porque as pessoas mantinham um distanciamento muito grande uma das outras, e por isso eu digo parecia um balde de água fria. Mas com o tempo você vai entendendo, se adaptando, entendendo as restrições de cunho moral e vai se adaptando a essa nova realidade. Mas confesso a vocês, até hoje, a lembrança desse momento de encontro fraternal, como era saudável. Como era saudável e como não tinha nada de imoralidade nesse caso. Claro que fora da Igreja de Jesus Cristo, a imoralidade está presente, superabundante em vários aspectos, em centenas de aspectos. Mas eu estou me referindo a essa saudação. E curiosamente, Paulo aqui cita alguma coisa que era prática na igreja primitiva. A igreja primitiva, então, tinha esse hábito. Até você tem que entender a cultura de onde vem Paulo, do Oriente Médio. A saudação com um beijo santo, não era problema algum. O beijo público na face, em sinal de submissão respeitosa e amor fraternal, era um antigo costume, oriental, no Oriente Médio e no Oriente, cultivado nas sinagogas e preservado pela Igreja Primitiva. Paulo, como costume da época e entre os apóstolos, servia-se da assistência de um amanuense. O que é um amanuense? Uma pessoa que se dedica à arte de escrever, ou seja, ele sempre contava com alguém para escrever as cartas para ele. Lucas, por exemplo. Ele contava sempre com alguém para escrever as cartas para ele, mas a saudação era costumeiro que Paulo dissesse assim: eu escrevi a saudação de próprio punho, não deleguei para ninguém, para nenhum amanuense, ou seja, para ninguém que estava escrevendo a carta. Eu mesmo vos saúdo, eu mesmo vos cumprimento com o meu próprio punho, com a minha própria letra. Tá bem? Os amanuenses, então, eram aqueles para quem eram narradas as cartas. No caso do apóstolo Paulo, né, todas as suas cartas contaram com isso. A saudação, entretanto, o apóstolo faz questão de fazer de próprio punho, a fim de mostrar algo pessoal, irmãos, o seu carinho especial pelos irmãos de Corinto, para que eles vissem: olha, é Paulo aqui, é a assinatura dele, é a saudação dele. É isso que o texto está dizendo. Para encerrar, os últimos versículos, 3: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Infelizmente, irmãos, quem não amar a vida está amaldiçoado pela morte. Quem não amar a luz está amaldiçoado pelas trevas. Quem não for abençoado pelo amor, estará amaldiçoado pelo ódio, e assim por diante. Agora, pois, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, a graça do Senhor Jesus seja convosco, e o versículo 24 final: recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Queridos, para encerrar essa devocional e esse livro, Paulo é claro em alertar para o fato de que aquela pessoa que se mantém deliberadamente contra o Evangelho deve ser deixado por sua própria conta e risco, a fim de que experimente o que significa viver afastado da comunhão de Deus. Bom, se você está sem comunhão com Deus, Deus é o caminho, você está desnorteado. Se Deus é a verdade, você está na mentira. Se Deus é a vida, você está na morte. A pessoa que decida. Ela prove do desagrado do Pai e venha se arrepender. Ao final da carta, Paulo suspira, uma expressão em aramaico, Maranatha, Maranatha, que significa vem Senhor. Maranatha significa vem Senhor, e tornou-se uma expressão de clamor muito conhecida entre os irmãos da igreja primitiva e até os dias de hoje, ao suplicar a Deus para que se abreviasse a gloriosa volta de Jesus. Eu finalizo dizendo o seguinte a toda a igreja que nos acompanha, das mais variadas denominações. Paulo encerra suas palavras escritas com sua tradicional bênção apostólica, aleluia, uma simplificação da bênção trinitária dispensada na segunda carta aos Coríntios. Paulo foi firme e amoroso, como todo bom pai deve ser. Sempre disposto a corrigir, a perdoar o rebanho, a regozijar-se com seus filhos na fé, na graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu ainda estou decidindo, talvez o dia de amanhã eu deixe você respirar um pouquinho, porque eu sei que Coríntios é uma igreja que trata de muitas questões pesadas. Talvez eu deixe, daí na terça-feira, se o Senhor permitir, eu comece a trabalhar com 2 Coríntios depois de você respirar um dia sem falar de questões complicadas de igreja. Mas talvez amanhã eu faça o primeiro capítulo. Ainda não ouvi a voz do Senhor a respeito disso, quero ser muito honesto com você. E se o Senhor mandar começar, eu começarei amanhã. Mas de qualquer maneira, 2 Coríntios é maravilhosa também como ensinamento. É um pouquinho menor, tem 3 capítulos a menos, então serão só 13 devocionais. Mas é uma outra carta para aprendermos muito sobre a verdade bíblica e adquirirmos com isso mais santidade, santidade bíblica. Que Deus abençoe a todos, que a graça, a paz, o amor, a unção seja convosco. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que Deus tem me dado por todos vocês que acompanham essa palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Senhor, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, porque sempre és comigo. Ó Senhor, glória ao Deus eterno. Eu te bendigo, Senhor, por mais um livro da Bíblia postado à disposição dos irmãos. É claro que todos eles e todas podem ler na sua casa. E esse momento é insubstituível. A leitura de cada irmão e irmã da palavra do Senhor, se relacionando diretamente com o Senhor, sem nenhuma outra pessoa, só a pessoa e o Senhor. Nada substitui. Mas há um outro momento de leitura bíblica, que é a leitura comunitária. E essa leitura comunitária, o Senhor, nesses 5 anos, tem nos permitido fazer com os irmãos e as irmãs. Que essa leitura comunitária seja edificante para todos e todas, para toda pessoa, e através dela nós possamos vivenciar mais a santidade bíblica. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, o pastoreio do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.